Reporte para a Intel, puxa. Já está pronto. Por diversão, é transmitido. Ok, do 3, só um minutinho para iniciar. Ah, sim. O 2230 solicita, quando possível, proa de conquista. Aguarde, passageiro 2230, Carcará 02, controle. Carcará 02 também, por favor. É o seu destino, é Recife? Controle 1208, código 5463. Zero, curva direita da Euler da Bridge. 208-45463 respondido. Ou 1963. Correto, neste estacionamento táxi. Neste estacionamento táxi, o feedback já está pronto para o estacionamento táxi. Feedback, ou 1394. Ok. No fixo, está autorizado o reporte para o táxi. Para o táxi, ou 1394. Está 3283, no gate 3, autorizado, puxa, reporte para o táxi. Reportar o táxi, 3283. Petrolina. E após o procedimento, seguirá para Recife. Sente, prosseguindo então na saída Momo, Cogbu, após Flock, para o 280, Carcará 02. Momo, Cogbu, Flock, o Carcará 02, mantendo o perfil da saída. Através de Paripe, passando quilo para Pavito. Salvador, uma solicitação do 5447, estamos passando agora no 085. Dentro das possibilidades da proa de barreira, direto para a gente, senhor, por gentileza. Proa de barreira, direto para a gente. Bono 33, cotejamento correto, mestre, para acionamento e táxi. Graus 15 nós, declare prezado a pista no 7. Qual é a sua pista? 1 a 0. Prossiga. Autorizado táxi até o través do gate 62, guardando a autorização para reiniciar. Informada em descida. Ciente. Temos tráfego posição 12 horas a 21 milhas. Cruzando o nível 1195, tem a seção nível 180. Tem condição de aumentar a razão de descida até cruzar pelo menos 2000? Até o 50. Descendo até o 50 agora, azul 41 no meio. B00, declaração autorizada, 100 graus, 18 nós. Livre decolagem, voo na 600. X1 novembro, no solo 53, à direita, área está frequência livre. Só 3206, contato radar, saída Momo, suba e mantenha 370. 370-3216. Decolar, Vitor Mãe, Quebec, 100 graus, 17 nós, Quebec, pista no 7. Boa tarde, a senhora é prevista para Guarulhos? Bael, Leda, Bridge e após o peso 1-0. Obrigado. Toma Quebec, 90 graus, 14, nosso decolagem autorizado no 7, Quebec. No 7, COB de 1-3, meia, 3 horas, 30, alterna Campinas. Beta. Salvador, 5447, 22 milhas de Salvador, no momento passando o nosso rumo para Marinas é o 300 aqui. Ciente, grata, guarde. 03 a bordo, Recife, 1h55 de voo, táxi. Copiado, 1h55, Recife, 1-0-3, 3 a táxi, Índia Alfa, ponto espera, torre, 1-8, decimal, 9-5. Índia Alfa, ponto espera, 3-9-5, outro trabalho. Prossiga seu táxi como número 2, parte principal seguindo a Airbus. Ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, com 1-9-2-4. Sempre seguindo a aeronave da TAM, ponto de espera 1-8-9-5, com 1-3-9-4. Não, 1-9-2-4, que é 1-3-9-4 e na seguir a aeronave da companhia. 1-3-9-4 no 5, no pátio 3, que saiu do 5, irá aguardar para iniciar o táxi. Tá, sim. O 1-3-9-4 vai manter posição da aeronave da companhia. Isso. É, 9-2-4, então, só prosseguir com a aeronave da TAM. Da ponte para a aeronave da TAM. Positivo. Sabadão, convida a Mike Quebec no meu país, corredora Xerra, ponte para a Barra. Meu país da Xerra, ponte para a Barra, Mike Quebec. Controle, é o Gol no 600, boa tarde. Gol no 600, boa tarde. Contato radar, saída Puca, suba para o nível 370. 370, perfil Puca, Gol no 600. Para Tango, conforme então em Ilhéus, visual, decola da pista 17, com curva à direita, a 1000 pés, do corredor Axé até o farol da Barra. Frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 0260. Trip 5626, desça para 2500 pés, já pode estabilizado. 2500, reportará quando estabilizado, 5626. Sousa Borne? Ok, está correto. Acionamento táxi, torre 1-8, decimal 9-5. Bravo, bravo, Tango. Para completar o acionamento, o Tango 3805, chama no 1-1. 3805, no gate 1-1, autorizado, reporte para o táxi. Botará para o táxi, o Tango 3805. Hotel Papá, prossiga. Serra Hotel Papá, para o táxi, chame torre 1-8, decimal 9-5. Boa tarde, livre acionamento, chame táxi, Serra Hotel Papá. Funcionado aqui para táxi, é o 4-3. Gente, até a Papá chama cruzamento. Cruzamento no 3283 ou 57 no 20, decimal 8, controle, Goiás. 208-3283, tchau. Que o tráfego aliado no 37 da Gol mantém a presente posição no 302. 141 no 6, curva à direita, proa 070. Controle Salvador, tá 3283, tá colado na PUCA, com 2600 agora. 41 no 6, reduz a velocidade para 1709. 1709, 41. Controle Salvador, tá 3283. TAM 3283, contato radar, saída PUCA, suba e mantenha 190. Saída PUCA, ascensão prévia de voo 90, quando possível para de Aracaju. Gente, baixo cuidado. Trip 5447, Recife, 12545, alterna 12685. Gente, destino ao pátio 3, cruzamento autorizado, reporte ainda nesta frequência, na Taxi Lima, para prosseguir. A Airbus da TAP puxou no portão 10, será orientada a seguir o tráfego até o pátio 3, Delta Babá. Cruzou no 7, trabalhei na linha, mapa direto no pátio principal, Delta Babá. Transferência 5626 da Trip, 7 do tráfego avistado, cheque de pouso 110016, nosso pouso autorizado. Travar, Trip 5626. Perna 12685. 1219, trabalhei grátis. Bravo Tango, acionamento táxi autorizado, tem interseção com a cabeceira. Chame para ingressar na cabeceira, ok? Então, vamos lá, Galeão 348154, confere. Afirmativo. Autorizado, prosseguir o táxi, parte principal, Índia Alfa, ponto espera, torre 118, decimal 953805. Pátio principal, Índia Alfa, ponto espera 1849, que é um condutor da 3805 para trás. Boa. Gol no 600 Recife, no 2545, alterna 12685. 2545, 2685, boa. Gol no 924, contato radar, saída Pulca, suba e mantenha 35. Subir e manter 350, radar na Pulca. Filho Papazito, avistador no 7. Sente, torre 11895. 11895. Obrigado, essa é fantástica aqui, o pessoal vai ter um pirulão, até dele, já precisava, até de licenciado, mas muito obrigado. Obrigado, final do táxi aqui, obrigadão. Obrigadão, valeu, velho, é que a gente não usa esse tipo de serviço aqui, mas eu levo de volta, então. Ó, Jova. 4-1 no meio, complete final, torre 11895. Obrigado, a boa manhã. É, cumprimento, 1895. 1895. 1895. Queimou a torre, 100 graus, 14 nós, ele pôs, 5.200. E o Papavito final no 7 frisado, porém eu tô com o Embraer da Azul, aproximadamente a 8 milhas, cabeceira 1.0, provavelmente vai ter que fazer um 3.60 para evitar o pulso simultâneo com o tráfego, ok? Inicialmente tá vertical datatória, descida para 1.000 pés autorizado, o time 1.012, aguarde final no 7, o Kilo Papavito. Como assim, aguardado? É, o nave já passou externo ou não? Dá um minuto do externo. Ah, tá bem. Positivo, 2 milhas do externo, se escuta 4-1 no meio. 4-1 no meio, avistado, continua aproximação, número 2 para o pouso, a pé 7 tocou a cabeceira, número 1-0, agora a liberação. Trip 3, mantém a posição, vai para iniciar. Vai já, vai já. VR com 219,56. Quilo Papavito, 4 milhas da cabeceira 97, vai no 360 ou prospecto pouso? Nós vamos ter que fazer um 360, Embraer da Azul já cruzando o marcador externo. Pela esquerda, 360, depois interceptando, agora liberação, Papavito. Pela aqui, o 360 pela esquerda, viu? Uno 394, vento 090 graus, com 20, 20 nós, altímetro no 0, 1-2, pista no 0, livre, decolagem, autorizado. Entenda, pista no 0, Bravo Tango, mantenha a presente posição. Vai com 3 a bordo, pode colocar no 015, agora está autorizado, sobrevoo na região do aeroporto. Informe a altitude que irá manter. Quem é que autorizado sobrevoo na escuta permanente do controle. poderia confirmar a posição para o trip, 526, o pátio 3? Aqui pra gente tá posição 2 do pátio 3, porém pode ficar conforme o zona de pátio nele chamar. Ah, tá ok, obrigado. Nada. Aproximação e pouso livre na 2, obrigado, 416. E Papa Vito, sinal no 7, autorizado, reporte na conta, guarda ampliação. Lula do Papa Vito, sim. Zero quatro, 1208, boa tarde. 0208, obrigado, bom trabalho. O 0302 será autorizado após o pouso do Embraer da Azul. Inicialmente mantém interseção até. Voo no 394, contato radar, saída da El, suba e mantenha 3 mesa. Para o 360, solicita o voo da El, que seja voo no 394. Após 2 mil pés, autorizado da El. Gente, voo da El, então voo no 394. Vento 110 com 10 com 17 com já pouso autorizado pista no 7 quilo para ver, check trem. Trem baixo para lado. E Salvador, boa tarde, está 3807 com a zero pista, nós zero plata. Também confirma o vento para o quilo para Vito. Quilo para Vito, vento 120 com 15. Obrigado. O TA3805 LR manter a cabeceira 10. Ali mantém a cabeceira 10, TA3805. O Saíram 302 na esquerda via pista e pode lá de ponto para a decolagem a partir da hotel. A respeito também, foi informada a aeronave, ela falou que é um procedimento normal, que ela desloca em táxi para o Pátio 3, falou que é um procedimento normal mesmo, ele estava ciente. Obrigado pela informação de qualquer forma. Ok, não deu para entender aí a mensagem, deu duplicidade, mas paciente, né? Eu sou papá paciente, obrigado. Oi. Ok, Felipe, só confirmando aí, a gente já foi questionado junto à aeronave e ela falou que estava ciente, que é um procedimento normal dele, que ele estava ciente, que com relação ao táxi aí com o garfo. Tá ótimo, valeu, obrigado. Cara. Fala, muito bom, azul, 14 no meio, e vamos. Tô 4 no meio, ataque Alfa, reporte para o ingresso, parte principal. Alfa, reporte para o ingresso, azul 4 no meio. Ah, pode cruzar sua frente. Gente, autorizando à esquerda, via pista para a cabeceira, reporte lá de pronto. Alfa, é o mesmo tipo 5490 lá. É o 359080 Petrolina, é isso? Exato. Não, a DLA, alguma modificação no plano? 52685. Bravo, Tango, tá na escuta da torre. Alinhar e manter a esquerda para a cabeceira 17, obrigado. 4 horas. E a Bata, tem um 150 liberando a interseção com a Bata. Observar o tráfego, a sequência até a Bata. O Filho Papa Vito, só o 08. Quatro um no meia, observando 737 gol através do 4, posso prosseguir para o gate número 3. Sendo quantos pés? Gente, quantos pés visuais, 500 pés, escuta do controle, igual a região 01. Rodolfo, Serena 302, decolado, pista da Conde, cruzando 2000. Serena 302, contato radar, saída Conde, suba para nível 130. Para 130, 1302. 35490 para COB. Autorizado Petrolina 180. Decola pista no zero, curva à esquerda. Saída Momo, Cogbo após DCT. Controle 120.8, código transponder 5506. Correto, neste posicionamento táxi. Circulagem autorizada, 100 graus com 18 nós. Decolagem autorizada. 3805, inicia a decolagem. Bruno 333, alarme até após 320 da tarde. Estamos em contato com o centro, só um instante, por gentileza. Chame acionado, aguardando coordenação, o Max Silva. Papá Romeu, Bravo, Bravo, Tango, decolado Zulu 1. Inicialmente vai sair restrita 1. 1, mil pés à direita via corredor Axé. Ingresse, mantém, chama o controle 120.8. Bono 394, Recife 251, 3325. 1208, obrigado, uma boa tarde a todos. Boa. Bravo, Bravo, Tango, na escuta da torre. Secundário 13325. 13325, secundário 1395. Sorry, boa tarde. Eu tenho 3805 na escuta, cruza 1500. Então 3805, contato radar, 340, saída da EL. 340 da EL, 805. Podemos abreviar? Pós 2000, vou da EL. 2000 da EL, obrigado. Salvador, poderia confirmar o controle para o Bravo Tango? Confirmo, 120.8, conforme instruída, decolado aos 1-1. Gente, apenas para informação, Romeu Oscar Bravo, sem contato radar com a aeronave, temos um tráfego no rumo oposto, mantendo 1.000 pés, é um Charlie 150, no momento, sob o farol de Itapuã. Gente, torre 118.95, o meu Oscar Bravo. O meu Oscar Bravo, siga. Você está passando por sua fruta, ingressando seu pedido para pouso, vai para o caixa do aeroespaço. Estou com o César 150 em sentido contrário, passo já o farol de Itapuã, 1.000 pés. Após visual com o tráfego, guardando Aristar, o meu escalado. Bravo. Você vai ver a visão com o tráfego. 3, 3, 3, 90 graus, 14 horas, decolagem cruzada. Decolagem cruzada, decolagem no zero. Oscar Bravo, direto ao Aeroestável, bata com você. Bravo, Bravo, Tango, corredor Axé, reporta Farol da Barra. A torre. Senhor, Bravo, Bravo, Tango? Papá Romeu, Bravo, Bravo, Tango, controle. Salvador, boa, chamé 62-305, autorização, Guarulhos. Oi, Salvador, Bravo, Bravo, Tango. Bravo, Bravo, Tango, é a torre, prossiga, é a torre, chamando, torre, prossiga, Bravo, Bravo, Tango. Zero, frequência do controle 120.8, código transponder 5514. Autorizado Guarulhos, 360, rota do plano, local da 10 pela direita, da Aérea da Bridge, aprisionando a zero. 208 ao controle, 5514 transponder, reportaremos próximo de 328, 6305. Afirmo. Do lado, 110 com 13, Bravo. O Romeu Sabato. Bravo. 160, Oscar, information. Webjet 5857, Hawker Dance, clear, both arrival. Descend 4000 feet, connect 1012. 4000, 1013, 1012. Bravo, Bravo, Tango, controle. Controle, eu vou no 333. No 333, contato radar 360, saída da EL. 360 da EL, 333. Então, 3205. Já temos autorização. 805, na escuta, prossiga. Poderia efetuar uma ponte com um Bravo Bravo Tango e solicitar que o mesmo chame na frequência 120.8? É positivo, já chamei ele aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ele não decolou praticamente a mesma hora que a gente? Gente, agora chamou o controle. Grato pela operação, 3805. Ah, disponha. Ok, na sua escuta, cruzando 110. Bravo, Bravo Tango, 120.8. UQG, nível 80, radiar 290 Salvador, plano Yankee, 170 milhas, cancela, visual 065. Controle 1208, torre 18 Ené, acione 5533. Bravo, Bravo Tango, controle. Autorizado Natal, nível 150, via Golf 677. Decola pista no zero, curva à esquerda, na saída Conde. Frequência do controle 120.8, código 5510. Guardião 01, da presente direto Graia, acontece. Autorizado, direto Graia, chama cruzando o final da 10, aguardando a informação de vento, Guardião 01. Cruzando o final da 10, guardado, Guardião 01. Tá difícil, hein, controle? Bravo, Bravo Tango? Não, no 38 base confirmando então. Natal, nível 150. Decola da pista 10, irá curvar à esquerda na saída Conde. Aerovia Golf 677. Frequência do controle 208, 5510 ao código. Confirma. Como é que você é, Golf? O único, 02. Vai que Serra Golfo, qual o PB? Seijamento está correto, autorizado acionamento no pátio militar, reporte para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi.